Lança Chamas, boa tarde. Mais uma edição até às 19h, FM Estéreo da Comercial, A do Rock Heavy Metal. A quente. Iron Maiden. Power Slave. Lança Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial até às 19h. Foram os Iron Maiden para o início de hoje com um tema de Power Slave. Naturalmente que a seguir iremos começar com um dos destaques da nossa emissão de hoje. Desta vez para os Manowar e o penúltimo álbum de originais, Hail to England. Manowar, Hail to England, o destaque, um dos destaques, aliás, do lança-chamas de hoje, FM Estéreo da Comercial, onde, para muito breve, irá suceder, inevitavelmente, um destaque sobre o hard rock, não na Península Ibérica, infelizmente, de momento, mas no grande e crescente mercado espanhol. Para já, Barón Rojo. Títulos do álbum Metamorfoses dos Barón Rojo, para muito breve e certamente com a ajuda de Zika, aliás, Zika, um relance sobre o hard rock no nosso vizinho território espanhol. Aconteceu ontem às 3 de New York e às 7 de Lisboa, foi registado em fita magnética para transmissão do próximo lança-chamas. A primeira conferência de imprensa mundial, transmissão simultânea para Austrália, Japão, Europa, Estados Unidos, dos reformados Deep Purple Mark II, Roger Glover, Ian Gillan, Ian Paice, Ritchie Blackmore e John Lord. O novo álbum chama-se Perfect Strangers e o título estreia será também passado durante essa transmissão que efetuaremos na emissão do próximo sábado, aqui no Lança-Chamas, com as intervenções vocais de 4 dos 5 membros de uma das reformas mais espetaculares de 84, mais de 15 anos depois, Deep Purple. sejamos notícias da grande reforma dos Deep Purple, formação Mark II, com o lançamento do álbum Perfect Strangers, captação efetuada ontem, diretamente de Baltimore, Estados Unidos, e transmissão de grande parte da conferência de imprensa, com tradução na nossa próxima edição do Lança Chamas, onde retomamos, entretanto, o destaque para os Manowar. É ainda o penúltimo álbum, o último rodará muito em breve por aqui, mas de qualquer modo, para preparação, Hail to England! Witchcraft. Chama-se FM Estéreo da Comercial, até às 19, Hard Rock Heavy Metal Quente, o segundo dos destaques para a tarde de hoje, os Virgin Steel, Don't Say Goodbye Tonight, o primeiro dos temas em passagem. Daqui a pouco retomamos o som dos Manowar no penúltimo Hail to England. We'll be right back. sits on the vacant throne. We'll be right back. Higgins did sound the call. You came to our side. You heard drill metal into glory ride. Come on, yeah! You stood beside us, bomb on drive. Your love is judgment. Já aparecido na Grã-Bretanha e aqui naturalmente em cópia de importação dos Manowar, penúltimo de originais, Hail to England, Army of the Immortals e Black Arrows, para terminar o destaque de hoje no Lança-Chamas. Thank you. Manowar, Hail to England. O final do destaque de hoje no Lança-Chamas FM Estéreo da Comercial, sábados 18-19.